Tibério e seus teclados. Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz. Eu sempre te amei. Vem pra mim, esperei a vida inteira você me dizer que sim. Eu sempre te amei, sempre te esperei. Não faz assim, sem você na minha vida desespero é tão ruim. Eu sempre te amei, me dê uma chance de mostrar que esse amor que sinto não tem mais fim. Eu sempre te amei, sempre te esperei. Dar o seu amor é tão grande a minha dor. Sem você aqui tudo é solidão. Você vive no meu coração, meu amor. Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz. Eu sempre te amei, sempre te esperei. Oh, baby, vem me dar o seu amor. É tão grande a minha dor. Sem você aqui, tudo é solidão. Você vive no meu coração, meu amor. Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz. Eu sempre te amei, sempre te esperei.